Dar que informação aos pais neste suporte básico de vida, pode-se dizer que é semear para colher? Sim, neste caso o suporte básico de vida é um acto de suporte básico. Isso devia ser, já toda a gente devia saber, devia ser básico nas escolas, numa idade de 8 a 10 anos, já tem conhecimento e já será eficaz poderem fazer. Como ainda não se consegue saber o suporte básico de vida? É sempre bom dar tanto a professores como a alunos como a pais, e porque isso pode acontecer-nos a nós como pode acontecer a outros. Então, se conseguirmos fazer um suporte básico e eficaz, existe mais probabilidade da pessoa reverter e ter uma vida muito mais sem lesões e muito mais feliz. Focalizar para os pais, não seria também necessário para uma população mais jovem, para adolescentes, por exemplo, também dar esses conhecimentos? Sim, nós também já temos várias formações a jovens, de idade 18 e até superiores, e esses jovens vão ensinar depois os pais a fazerem. O nosso objetivo é que toda a gente consiga e saiba fazer o suporte básico de comida, que os primeiros socorros, que é sempre necessário. Não sabemos o que pode nos acontecer a nós, até como bombeiros podemos ter alguma situação que nos aconteça a nós, e se alguém souber fazer, há muito mais probabilidade de haver êxito, e é isso que nós estamos a trabalhar, para haver êxito, tanto a nível da população jovem como da população mais idosa também. Esta já não é a primeira iniciativa. Qual tem sido a receptividade e que percepção é que tem tido do acolhimento das pessoas? Isto é difícil de conseguir arranjar pessoas, mas quando as pessoas vêm, a recepção é espetacular e levam daqui. Eu tenho no final da formação a percepção que sabem fazer suporte básico de vida. É a maior glória que eu tenho, é de saber que as pessoas vão para casa e que sabem e que vão explicar aos filhos e aos maridos e até provavelmente a amigos a eficácia e como é que é os movimentos de suporte básico de vida.